Charlie Bravo, prossiga. Qual o pátio que se encontra? Tá na bata, é isso? Ok, Papa Romeu, Victor Charlie Bravo, autorizado para Jundiaí, nível de voo 105. A rota é direto Ilhéus, após direto Yankee, Papa Tango, direto Bravo, Golf Charlie, após direto ao destino. Decola da 17, com curva à direita, restrito a 1.000 pés pelo corredor Axé até a liberação do controle, que opera em 120.8 e aciona o transponder 5504, contexto. Correto, apenas corrigindo o trechinho da rota, após Ilhéus é direto Yankee Papatango e após Bragança, ok? E Patinga. Então tá autorizado o acionamento, chame para o táxi, o Victor Charlie Bravo, o altímetro agora 1020. Ok, Amarais, 2 a bordo, 6h30 de autonomia. Tá livre o táxi, chame para ingresso na 17, o Victor Charlie Bravo. Victor Charlie Bravo, está autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento é de 150 graus com 9 nós e o altímetro 1020 permanece. O Charlie Bravo decolou os 38, controle em 120 decimal 8, bom voo e até a próxima. Tenho 208, grato, até amanhã. Tony, bom dia, Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo decolou, um axé. Dado contato, tudo mantendo nível 105, Vitor Charlie Bravo. Sobe, mantenho 105, Vitor Charlie Bravo. Autoriza pro direto, destino 236. Autorizado destino, Vitor Charlie Bravo. Grato.